jeito é não admitir. Eu já estou cansado de assumir que sou o culpado. É melhor parar, porque adora me fazer sofrer. É melhor parar, um dia você vai se arrepender. É melhor existir. Ela não tá nem aí. Eu não vou mais me calar pra te ouvir. Eu já estou cansado de assumir que sou o culpado. Porque adora me fazer sofrer. Você vai se arrepender. É melhor parar de brincar. Assumir que sou o culpado. Porque adora me fazer sofrer. Um dia você vai se arrepender. É melhor parar de se arrepender.